E essa gata veio com a tara. Tá pensando que é a catara. Quer me dominar igual água. Só que eu sou usa, usa. Avisa lá que ela tá afim de um tema. Que manda buscar lá em Konoha. Eu que sou o Hokage. Beep is a trap, hip hop. E essa track, bitch pop. Por ali o olho no zip lock. E ela faz dancinha tipo TikTok. Linda, muito linda. Toda vez que ela me chama, eu me sinto Tobirama. Porque ela faz suidão. Esse refrão vai grudar igual chiclete. Suidão. Rockstar, tô me sentindo slash. Suidão. Estilo algo e é o que acontece. Suidão. Essa ninja tá fazendo splash. Salve ao diar, nosso game é tão real que ela acha que é um VR. Sakura no seu mar, eu tô pronto pra nadar. Faço jutsu secreto do ganso afogar. Fogo na bomba, de fumaça. No meio da névoa é que a gente vaza. Ela é biju, e eu sou senju, esse é meu dom. Acalmando essa fera estilo Mokuton. E ela vive me pedindo coisas impossíveis. Tenho que bancar o Cebolinha, bola, planos infalíveis. Eu comprei submarino, vão pra Atlântida, meu bem. Seu assunto é jogar água, cê coloca um Aquaman. Linda, muito linda. Toda vez que ela me chama, eu me sinto Tobirama. Porque ela faz suidão. Esse refrão vai grudar igual chiclete. Suidão. Rockstar, tô me sentindo slash. Suidão. Estilo algo e é o que acontece. Suidão. Essa ninja tá fazendo splash. E ela faz minha cabeça girar. Tira o meu ar como ninguém. Tipo um futon raso em Juriquei. Eu ia com noite, tudo de bom. O seu estilo aqua, ela quer liberar. Porque depois de Catom, ela quer se refrescar. Baby, eu vou abrir sua barragem. Uma porta larga, eu sou um Mizukage. Splash.